dia quero mais me preparar para o maior evento que um dia chegará. Só se ouvirá falar, a palavra se cumpriu. É Jesus, o Filho de Deus, que já voltou. Me levará com Ele para o lindo céu. Bem acima das nuvens eu habitarei. Lá não existirá mais dor, nenhum ódio, nem rancor. Só haverá motivos para se alegrar. Lindo céu, eu já ouço as trombetas. Lindo céu, os portais se abrindo para mim. Vou estar com os anjos, face a face com o Rei. Os minutos e segundos não existirão. Lindo céu, já me vejo adorando com os irmãos no grande coro celestial. Conhecerei a linda cidade, ruas de ouro andarei, o lugar que viverei eternamente junto de nuvens eu habitarei. Não existirá mais dor, nem ódio, nem rancor. Só haverá motivos para se alegrar. Cante! Lindo céu, eu já ouço as trombetas. Lindo céu, os portais se abrindo para mim. Canções do início da nossa carreira. Vamos lá?